Boa tarde, que a paz de Jesus esteja com todos, tarde abençoada aqui no Centro Espírita Zilda Gama. É sempre uma satisfação estarmos aqui. E nesta tarde, como vocês já viram, o nosso tema é Educar-se para Educar, a reforma íntima como norteadora da ação dos pais. Até para quem não tem filhos, também serve a palestra, porque em algum momento da vida nós temos o papel de educadores junto às gerações mais jovens. Como tios, como irmãos, como amigos de alguém que tem filho, e como parte da humanidade, nós estamos todos com a responsabilidade de ajudar a conduzir as novas gerações. Todos nós, em algum momento da vida, somos exemplo uns para os outros, todos nós estamos reencarnados para uma grande obra educativa. Todos. Não há ninguém que reencarnou para vir a passeio no mundo. E esse é um dos grandes equívocos que nós cometemos aqui como encarnados. Felizmente, temos uma doutrina consoladora, esclarecedora, que nos mostra que a finalidade da vida terrena pode até ser para nós usufruirmos das maravilhas, das belezas que esse mundo admirável, essa casa planetária tão abençoada tem a nos oferecer. Mas tudo isso é algo secundário para o espírito reencarnado. A finalidade maior para todos nós é nos educarmos. Educar-se quer dizer evoluir, quer dizer progredir, quer dizer se transformar, quer dizer você modificar algo em você mesmo. Não com aquele desespero, com aquela ânsia de se transformar de uma forma instantânea, rápida, artificial, mas mudanças profundas que nos tornarão o ser que nós seremos um dia no futuro, porque nós também não somos obra acabada de Deus. Somos, na verdade, como aquele barro que o oleiro tem nas mãos e que ele vai imaginando, vai pensando, ou nem vamos comparar ao oleiro, vamos comparar a um artista. Podemos nos imaginar como um barro ainda nas mãos desse artista divino, Deus, que está moldando aquilo que nós vamos ser. Nós somos seres ainda em construção, por isso temos muitas imperfeições e por isso que nos cabe sempre muita indulgência, compaixão uns para com os outros. E no processo educativo esses valores são fundamentais. Pensarmos que precisamos ter compreensão, entendimento de que cada um pode corresponder em algum momento àquilo de bom que ele veio para realizar e que nós esperamos deles. Mas às vezes leva um tempo. Trabalho educativo demanda tempo, seja para os outros ou para nós, todos nós somos espíritos que precisamos ainda de muito tempo para aprender tudo o que nós necessitamos. Quando falamos da missão dos pais, é inevitável lembrarmos de uma pergunta que o sábio Allan Kardec fez à espiritualidade maior lá no século XIX. Temos agora, nesses dias, sendo aí apresentado nos cinemas do país o filme sobre a sua vida. É importante que quem ainda não assistiu vá assistir para conhecer um pouco mais de toda a trajetória, toda a história desse homem admirável, Allan Kardec. E ele perguntou aos espíritos sobre a natureza das missões que os pais, as mães... Aqui hoje, quando falarmos pais, estamos seguindo aquela convenção que nós temos no nosso idioma de que, como falamos pais, estamos falando das mães também. E muitas vezes são elas que melhor cumprem os seus papéis do que os pais, já que muitas vezes os pais estão presos a valores, às ideias muito equivocadas do passado. E as mães estão, às vezes, geralmente, nem sempre se observa isso, mas estão um pouco mais abertas à parte da renovação de tudo que é necessário no processo educativo, devido à própria sensibilidade, o próprio afeto, os vínculos muito profundos. E o homem ele precisa dar uma corrida nessa caminhada evolutiva para ele assumir mais o seu papel como pai, como um agente transformador do mundo. Mas vamos aqui ver o que Kardec perguntou para os espíritos sobre a influência dos pais sobre os filhos. Ele perguntou assim, ó: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E aí os sábios benfeitores da humanidade disseram assim: ao contrário, bem grande influência exerce. Como já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Questão 207 do Livro dos Espíritos. Então, qual é a missão de todo pai e a mãe? Tornar o filho um ser bem-sucedido na vida? Mas sucedido de que ponto de vista? Porque muitos pais preparam muito bem os seus filhos para vencerem materialmente na vida. Dão instrução, dão recursos materiais, mas muitas vezes não estão preparando esses filhos emocionalmente para enfrentar a vida. Não fornecem a esses filhos elementos mais profundos para a sua formação, como uma formação religiosa, por exemplo. E não entendam o religioso como um rótulo que nós vamos criar ali para o nosso filho. Ah, o meu filho é espírita desde que nasceu, ou meu filho é católico desde que nasceu. Não. É religião no sentido mais profundo, de religiosidade, daquela busca profunda de religar-se à nossa origem, Deus. É isso que vamos entender como essa ideia de que os pais devem levar os seus filhos a ter uma religião. Não precisamos falar para eles desta ou daquela doutrina especificamente, não precisamos dizer, filho, você se intitule assim, espírita. Não. Temos que levá-los a eles entenderem que há um sentido espiritual para a nossa vida. E que nós estamos conectados com a fonte, com a origem de tudo isso. E que todas as nossas ações são importantes nesse processo de relação com esse ser maior, a divindade. Então esse é um dos aspectos da missão dos pais. Isso colocamos para entender então que os pais são essenciais na vida dos filhos. E quando falamos pais, não são só os pais biológicos. É todo aquele que a sabedoria divina encaminhou para a vida de uma criança. Todo aquele que a sabedoria divina instituiu. Você será os tutores, ou vocês serão os tutores, os condutores, os educadores. Na sociedade, vamos dizer que são os pais. Em outros contextos, em outros lugares, varia conforme a condição de cada família. Às vezes são os tios que são chamados a educar os filhos, porque os pais estão ausentes, negligentes. E nos nossos dias, quantas avós e avós estão assumindo esse papel dos pais? Então, efetivamente, caberão a eles também o desempenho dessa tarefa aqui. Porque, embora eles ainda possam estar sendo chamados de avô ou avó, ou tio ou tia, eles estão, de fato, sendo os pais. Então, cabe a eles essa sagrada missão. Todas as pessoas que a vida nos endereça, elas têm alguma finalidade de estar conosco. E nós temos um compromisso com eles, e por isso que nunca podemos virar as costas a ninguém. Às vezes a gente percebe que até tem o pai e a mãe ali junto daquele jovem ou daquela criança, mas eles estão tão perdidos que precisa de alguém para ser aquela referência positiva na vida daquela criança ou daquele jovem. Se somos nós, vamos trabalhar para isso. Não seremos tão responsáveis quanto os pais, que responderão sim, mas nós poderemos estar muitas vezes salvando alguém nesses caminhos tão conturbados do mundo atual. Então vamos nós também, se tivermos essa possibilidade, ajudar positivamente a quem precisar da nossa ajuda. Deixa eu só comentar uma coisa. Pois não. Cai por terra aquele comentário que a avó ou a avô fala, a avó veio para estragar. Ah, sim, é verdade. Cai por terra. É verdade. Aquela ideia, né, que é muito engraçado, legal a gente falar, né? Ah, não, o avô ele vem para mimar os netos, a avó vem para fazer todos os caprichos. Também não. Às vezes fazer aquelas pequenas concessões, que às vezes é os pais que fazem, aquelas pequenas transgressões, né? Mas a gente dizer que tem certas coisas que nunca devem ser ali por nós, sejamos os pais, os homens ou os avós, nunca ser aquele que vai deseducar a criança, porque eles também têm um papel importante de formação, seja o pai, o avô ou a avó, né? Mas olha só. E nós, nesse trabalho, nessa grande obra de educação, nós vamos fazer a pergunta, mas onde está a base dessa ideia, Antenor? De que nós temos que nos transformar para realizar alguma coisa de útil no mundo. De onde vem essa ideia de que todos nós estamos encarnados para nos educar, para nos mudar? No meio espírita é muito comum nós falarmos de reforma íntima, não é? Renovação interior, de transformação moral. O título, reforma íntima, é o mais comentado. Qual a base de tudo isso? Nós vamos dizer que a base dessa ideia de que temos que nos renovar incessantemente, e se quisermos fazer algo de bom realmente na existência, nós temos que ter esse trabalho de renovação. Nós precisamos nos educar inicialmente, precisamos nos modificar. precisamos nos renovar. Precisamos aprender a aprender e descobrir cada vez mais coisas novas sobre a vida. Porque renovação não é só você mudar simplesmente de atitude. É você descobrir também algo novo acerca de você mesmo. E daí parte o desejo de mudar e daí vem a força para mudar. É você descobrir coisas novas permanentemente. É você perceber aquilo que já não serve mais de ideias, valores, conceitos que vêm do passado e você realmente tentar fazer diferente agora. Esse é o princípio da renovação, ou da reforma íntima, ou da mudança, ou da evolução espiritual. É você estar apto a aprender e a se modificar. Mas como eu ia falando, essas bases da renovação, elas estão no Evangelho de Jesus. Numa certa ocasião, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Mestre, qual é o maior de nós no reino dos céus? E aí Jesus chamou uma criança e falou para eles assim: vocês que quiserem ser grandes no reino dos céus, sejam como essa criança, sejam humildes como essa criança. E Jesus deixou muito claro que se nós não nos fizéssemos como crianças, nós não alcançaríamos esse reino dos céus. Há uma outra passagem que eles também perguntam para Jesus também isso: Mestre, quem é o maior de nós no reino dos céus? E aí Jesus deu uma outra lição para eles. Disse que o maior no reino dos céus é aquele que se fizesse o servidor de todos. Então veja que para duas perguntas iguais, Jesus deu duas respostas relativamente diferentes, mas que profundamente elas têm uma conexão. Mas Jesus deu à criança como um símbolo, então, de que nós adultos deveremos buscar nelas algo para nos espelharmos, para nos identificarmos e a partir dali nós encontrarmos uma possibilidade de ascensão a esse reino dos céus. Tem uma outra passagem que Jesus se referiu às crianças, quando as mães queriam trazê-las ali para Jesus abençoar. E aí Jesus percebeu que os discípulos estavam criando uma certa dificuldade, porque eles já estavam naquela prática de tentar impedir, né, Jesus de ter contato direto com o povo. Quem sabe aquelas pessoas iam atrapalhar ele. E aí a gente vê a medida da grandeza de uma pessoa. Quanto mais ela está próxima aos pequeninos do mundo, maior é esse ser. Quanto mais ele quer a proximidade com o ser humano, mais elevado ele é. Jesus é a excelência da elevação espiritual que nós conhecemos na Terra. E aí Jesus falou para os discípulos: olha, não impeçais essas criancinhas de chegarem até mim. Deixai, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. E disse assim: se vocês não se converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Era para a imagem estar mexendo aí, mas acho que está com algum problema na configuração. Mas a gente imaginar esses momentos mágicos com Jesus, como deve ter sido incrível. Recentemente me fizeram uma pergunta assim, fizeram numa dinâmica lá numa das escolas que eu trabalho e perguntaram: Antenor, você, na sua vez, que época do passado você gostaria de voltar e mudar alguma coisa? Eu falei: olha, eu não quero voltar para época nenhuma para mudar nada. Porque vai que eu mude alguma coisa e eu altere alguma ordem no mundo e eu perca as coisas maravilhosas que hoje eu tenho na vida, as pessoas que eu amo. Vai que eu mudo a história da humanidade e eu mexo. Então não mexeria em nada. Mas uma coisa eu gostaria de fazer no passado: ouvir as pregações de Jesus. Devem ter sido momentos incríveis em que o Mestre deve ter tocado profundamente o coração das pessoas que o ouviu naquele tempo. E até hoje nós buscamos no Evangelho isso, tentar essa conexão com esse mestre admirável. Porque ele trazia a sabedoria de uma forma tão simples e tão profunda que realmente até hoje são princípios extremamente válidos para nós. Como esse que nós vamos analisar então. O que Jesus quis dizer com o reino dos céus é para aqueles que se fizerem como as crianças? Nós encontramos na doutrina espírita a explicação de que nós temos que buscar aquela humildade aparente da criança. E, de fato, essa é a principal explicação que nós temos. Mas temos que entender também que nessa humildade que Jesus queria destacar da criança, ele queria destacar uma qualidade especial que as crianças têm, que é o deslumbramento pela descoberta. É o fascínio por aprender algo novo, por descobrir, por se integrar ao mundo, por entender as coisas como elas são. Percebem que como nós vamos envelhecendo e vamos perdendo essa alegria da vida? Nós vamos perdendo esse fascínio de descobrir algo novo, de nos encantarmos com a vida, de querermos nos apropriar das coisas maravilhosas da vida. Nós, como espíritos, quando estamos encarnados, vamos crescendo e vamos assumindo responsabilidade, vamos meio que nos embrutecendo, vamos perdendo a nossa alegria de viver, o encantamento, vamos perdendo a sensibilidade. Tem algumas pessoas que se mantêm ainda firmes nessa forma admirável de viver, sempre com aquele olhar positivo em relação à vida, sempre favorável ao novo. Mas muitas pessoas às vezes esquecem que nós estamos num lugar incrível, o planeta Terra. Por mais problemas que ele tenha, por mais dificuldades que nós possamos encontrar aqui, viver é uma aventura incrível e é fascinante. Ainda que seja com muitas provas, provas dificílimas. E por isso que nós temos relatos vindos do mundo espiritual de espíritos dizendo que aceitariam reencarnar em quaisquer condições aqui no mundo. Até para nascer embaixo de um viaduto, eles aceitariam reencarnar. Porque eles entendem que a vida material é uma oportunidade maravilhosa. Tem espíritos que às vezes aguardam séculos para poder reencarnar, ainda que num corpo doente, num corpo disforme. Porque eles já entenderam que estar aqui é uma oportunidade incrível. E nós estamos no nosso momento dessa oportunidade incrível que é estarmos encarnados. Por isso que a gente tem que abençoar e agradecer demais a vida que nós temos. Mas temos que recuperar aquilo que nós trazíamos da nossa infância. Aquele encantamento pelas descobertas, pelo novo, por aquilo que possa nos fazer ver a vida de uma forma nova, de uma forma diferente. Abandonando aquelas ideias antigas que muitas vezes nos faz repetir comportamentos que já tivemos nesta vida e em outras e que representam para nós um atraso espiritual muito grande. Por exemplo, certos preconceitos que nós temos em relação a quase tudo. Como nós somos preconceituosos tantas vezes com as pessoas. Precisamos descobrir diariamente quais são os preconceitos que nós trazemos. Quais são as reservas que nós temos em relação às outras pessoas. Quais são aquelas indisposições que nós temos, porque alguém é assim ou daquele jeito, eu não gosto, então eu me distancio, eu coloco aquela pessoa sob uma quarentena, ou eu não estou aberto a uma proximidade com ela, ou estou muito fechado, ou me falta aquela solidariedade, aquele companheirismo. Nós precisamos mudar esse padrão. Nós precisamos nos renovar, temos que ser como aquelas crianças que brincam tranquilamente, todas compartilhando ali as mesmas dificuldades. Um tem um momento, o outro tem o outro, mas estão sempre ali unidas, sempre ali compartilhando os momentos. Nós precisamos voltar a ter aquela disposição de nos deslumbrarmos com a vida, com as coisas belas que o mundo apresenta. Aquela ânsia de saber, de conhecer, de aprender. Veja que Jesus, ao nos comparar com as crianças para que pudéssemos entrar ao reino dos céus, ele tem que dizer isso, olha, vocês precisam estar abertos a novas experiências, a novas coisas. Sair daquela zona de conforto que a vida adulta nos coloca, com aquelas ideias todas já bem formatadas, que nos deixam confortáveis, e começar a pensar diferente. Colocar em questionamento certas ideias que vocês têm sistematicamente defendido. E Jesus mostrou em inúmeras passagens do Evangelho isso, que ele era um contestador de costumes, de tradições, de princípios que estavam há muito tempo estabelecidos na mente daquelas pessoas. Se Jesus viesse hoje, o trabalho dele seria totalmente igual. Ele trabalharia para desmontar nas pessoas as ideias que provocam o atraso da humanidade, que geralmente são ideias que nos levam a ficar na nossa zona de conforto, de proteção do nosso mundo, dos nossos conceitos, da nossa forma muito especial e exclusiva de ver a vida, que não corresponderá necessariamente à forma mais adequada de ver essa vida. Então ele viria nos dizer, olha, renovem as suas ideias. Se vocês querem se transformar, comece por mudar as suas ideias. Comece a mudar a forma como vocês estão interpretando as situações da sua vida. Veja a vida com mais alegria, veja a vida com mais encantamento, assim como as crianças fazem. Busquem descobrir algo novo. Seria isso que Jesus diria para nós, e nós, se quisermos realmente trabalharmos pelo nosso progresso e pelo progresso daqueles que nos cercam, devemos procurar nos educar periodicamente ou diariamente para alcançarmos essa condição adequada. E aí, para que possamos fazer esse trabalho de autoeducação e ajudar na educação de alguém, é importante reconhecermos algo. Em que ponto da evolução nós nos encontramos? Pais e filhos se encontram em qual momento de sua evolução espiritual? Não há possibilidade de mudarmos algo em nós ou no outro se nós não reconhecermos onde estamos. Porque talvez nós não precisamos mudar determinadas características nossas, mas sim outras. Então é fundamental no nosso processo de educação e autoeducação o autoconhecimento. Realmente nós sabermos quem nós somos. Parece algo redundante dizer, como assim eu não sei quem eu sou? Eu sei quem eu sou. Eu sou Antenor, sou professor, sou casado com a Sandra, tenho 3 filhos. Mas é mais do que isso. Conhecer a si mesmo é você entender realmente a natureza dos sentimentos que você é capaz. É você entender realmente a natureza dos pensamentos que você considera importantes, corretos, e eles são muitas vezes geradores de desarmonia. Conhecer a si mesmo é algo muito mais profundo, porque envolve viver experiências que nós ainda não vivemos. Por isso que nós temos que, ao longo da nossa experiência, ir descobrindo quem nós somos para daí nos modificarmos. Por isso que ninguém diz assim, eu terminei a minha reforma íntima. Reformar o ser não é como reformar casa. Graças a Deus, passei 7 anos reformando a casa, ufa, terminei. Já tenho o telhado para trocar agora, mas reforma íntima é algo mais profundo, é algo que é, na verdade, o processo evolutivo. É a gente estar se descobrindo e redescobrindo-se diariamente, nos reinventando diariamente, também nos educando diariamente. E para isso exige a experiência e o autoconhecimento que a experiência nos traz. Nos nossos dias é muito comum a gente viver de qualquer jeito, cumprir uma série de obrigações, de rotinas, e a gente deixa para lá esse processo de analisar o que sentimos a cada momento do dia. Sentimos raiva de alguém, por quê? Porque a pessoa realmente provocou aquela raiva, é porque eu não estou bem. Percebem que conhecer a si mesmo é você entender a razão do que você sente. Não é nem tanto você se culpar por sentir raiva ou não, mas é entender por que eu sinto raiva nesses momentos. É entender por que a ação do outro me incomoda tanto. O que que aquela pessoa que nem está fazendo nada para mim, por que eu tenho algo contra ela? Para quem acredita em espírito, é fácil falar, é algum espírito obsessor que eu percebo nela e eu rejeito porque as nossas vibrações não batem. Talvez não seja nada disso. Talvez ela esteja mostrando aspectos da sua pessoa que você não reconhece, mas estão nela. E é por isso que ela te irrita, porque é algo que você gostaria de mudar em você mesmo também. Mas também não é só isso, tem muito mais coisas que as pessoas fazem e nos irritam. Pode ser até um inimigo mesmo do passado. Mas se a vida nos conduziu a essa pessoa, não é para reforçarmos esses ranços, esses vínculos de animosidade que nós temos. É para mudar. Então, nós precisamos entender realmente por que sentimos o que sentimos. Por isso que o autoconhecimento e o conhecer a outra pessoa é fundamental para os processos de educação, de transformação. Nessa nossa busca de autoconhecimento e de exercer esse papel de pais ou educadores ou aquele que vai estar junto de alguém mais jovem para orientar, para encaminhar, nós cometemos graves equívocos que podem, muitas vezes, atrapalhar muito aquele espírito em formação, como sendo, por exemplo, projetar os nossos sonhos de autorrealização sobre os filhos. Imagine um pai que queira ser um grande esportista, um grande jogador de futebol. E aí o filho, ele não pode ser, mas o filho demonstra algum talento. E o pai projeta todo aquele sonho dele sobre aquele filho e investe tudo. Mas aí o pai descobre que aquele filho não é tão assim vocacionado para essa área. Ele não tem tantas habilidades assim para exercer aquilo. Mas o pai insiste e teima e vai. E aí aquele jovem começa a entrar em conflito. Ele não quer ser um jogador de futebol. Ele quer fazer dança, por exemplo, balé. E o pai vai entrar em grande conflito com esse filho. Por quê? Porque ele está projetando, na verdade, o sonho dele em ver o filho se realizar naquilo que ele não pôde se realizar. Outra questão nos nossos dias muito grave. Muitas vezes nós não tivemos muitas facilidades assim, materiais para termos uma vida materialmente mais tranquila, mais confortável. Então nós queremos que o nosso filho conquiste tudo logo cedo para ele ter uma vida tranquila. E vamos dotá-lo ali de muitos recursos. Vamos colocar ele na aula de inglês, na aula de informática, na aula de robótica, na aula de 3-4 idiomas. E ele ainda tem que fazer o colégio, e ele ainda vai ter que fazer o cursinho. E ele esquece muitas vezes que esse filho talvez não venha para ser uma pessoa que vai ter que enfrentar tantos desafios assim, a ponto de ter que ser tão preparado para enfrentar um mundo tão desafiador como nós imaginamos que é hoje. O mundo do passado foi bem pior do que o mundo atual. Poucas pessoas tinham possibilidade de trabalhos menos braçais há 100 anos atrás do que é hoje. Então o mundo hoje ele pode estar oferecendo mais possibilidades de um trabalho menos sacrificial do que foi no passado. Então nós não podemos ter essa ideia de que hoje o mundo é muito mais difícil e por isso temos que preparar muito mais os nossos filhos. Temos sim que conduzi-los, prepará-los, orientá-los, encaminhá-los, mas sem essa ilusão, sem essa ideia de que temos que fazer que eles conquistem tudo tão cedo. Mesmo porque não vai adiantar nada eles começarem a trabalhar muito cedo, porque provavelmente vão se aposentar com 95 anos daqui uns 30 anos, né? Então, não vamos apressar as coisas. Vamos fazer aquilo que eles são capazes realmente de assimilar, de absorver e de eles mesmos descobrirem o que eles gostam. E nós ajudarmos eles nessas descobertas. E quando eles demonstram que gostam de alguma coisa, vamos apoiá-los, mas também não vamos entrar de cabeça com aquilo, porque às vezes é só uma descoberta momentânea dele. A área de atuação dele vai ser em outra. É igual um pai que observa no filho o pendor à música. Ele vai e compra um monte de instrumentos, matricula num monte de cursos. E na verdade foi só uma curiosidade. Ele nem precisava ter tantas coisas como às vezes os pais se iludem e pensam que tem que fornecer tudo para que ele explore o máximo. Para descobrir a vida, nós precisamos de muito pouco, na verdade. Nós precisamos de autoconfiança, precisamos de algum apoio, de algum incentivo, alguns recursos materiais são bons, ajudam, mas não vamos ter a ilusão que temos que dar tudo. Porque quando nós tiramos do outro a possibilidade de ele conquistar algo, nós estamos atrofiando as forças desse espírito em evolução. Muitas vezes nós viemos com dificuldades para justamente desenvolver os nossos potenciais. Mas aquelas dificuldades eram para ser nossas e não do outro. E as do outro pertencem a ele e não a nós. Então nós temos que ter esse entendimento para não criarmos ilusões. Outro erro gravíssimo nesse processo da educação é supervalorizar as qualidades e realizações dos filhos. Porque nós podemos nos decepcionar muito, porque eles são almas em evolução, são espíritos em aperfeiçoamento. Então eles vão ter defeitos também. E pode observar, o nosso filho pode ser muito bom em alguma coisa, mas tem mais alguém que é melhor do que ele naquilo. Então não termos essa ideia e não criarmos nele a ideia de que eles são pessoas especiais, privilegiadas, que eles estão acima da média. Isso é um erro gravíssimo e muitas pessoas descobrem que eles não são tanto assim e eles ficam profundamente frustrados. Há inúmeras histórias desses atores mirins que quando crescem não se tornam grandes atores e entram num processo de grande decepção. Muitas vezes passam por longos períodos de terapia para poder entender, olha, aquele sucesso foi da infância, não quer dizer que você seria um ator adulto famoso também. Isso vale para os cantores mirins e tudo mais. Outros erros que nós cometemos, negar a reconhecer os defeitos dos nossos filhos, né? Nós às vezes vemos lá mães nas escolas, pais que vêm assim, ah, mas eu conheço o meu filho, eu sei que ele seria incapaz de cometer tal delito, mesmo que tenha 4-5 testemunhas oculares que viram ele fazendo. Pais que não querem reconhecer os erros dos filhos. E nós temos que dizer, realmente, nós não conhecemos o seu filho, mas o nosso aluno nós conhecemos. Porque muitas vezes as pessoas de fora terão uma visão diferente do que nós temos. E não quer dizer que eles estão errados ou nós também estejamos errados. Vamos pegar essas diferentes formas de ver aquele indivíduo, vamos somar para tirar ali uma síntese e reconhecer realmente quem é aquele ser. Se você quer ajudar alguém, você precisa reconhecer que ela é capaz de errar e entender quais os erros ela comete. Outro erro grave, aquela proteção que isenta da responsabilidade por seus atos. Um filho vai e atropela no trânsito alguém e mata. E a família vai e trabalha para camuflar aquele crime, disfarçar as provas, ocultar provas. Estará ajudando aquele espírito? Não. Pelo contrário, estão mais uma vez fazendo tudo o que já fizeram desde o passado. Acobertando erros que em algum momento se tornam mais graves. Porque se eles acreditarem que sempre haverá pai e mãe ou pessoas que estarão ali acobertando tudo de errado que eles fizeram, eles nunca aprendem a noção da responsabilidade. Então, essa é uma forma muito séria. E às vezes os problemas nem são tão grandes. É o nosso filho que não cumpre uma tarefa dentro de casa. E a gente acha que vai estar fazendo bem fazendo a tarefa dele no lugar dele. Como recentemente eu ouvi de uma mãe que ela se esforçava demais por fazer todos os trabalhos escolares do filho, porque o filho não fazia. Na verdade, o problema deve ter começado logo cedo na vida escolar, em que ele em algum momento não quis fazer ou não teve habilidade. A mãe, ao invés de ajudá-lo a aprender a fazer, ela passou a fazer no lugar dele os trabalhos escolares. E ele foi crescendo com essa comodidade. A minha mãe vai fazer os meus trabalhos, eu não preciso me preocupar. Só que ela tirou dele as grandes experiências dele aprender a fazer trabalhos escolares, que envolvem inúmeras habilidades cognitivas importantes. Então veja, nós tomarmos o papel de alguém na vida, fazendo por ele aquilo que compete a ele, é uma forma de paralisar a evolução, o progresso daquele indivíduo. E outro erro gravíssimo é acreditar que a educação se dê pela força e pela violência. Tudo nós respondermos na base da agressão. Se você não bater na rua, você vai apanhar quando chegar em casa. Vocês já ouviram essa expressão? Talvez tenhamos sido educados com ela, não é? Se você vir chorando aqui porque apanhou na rua, você é que vai apanhar. Nós estamos ensinando para o nosso filho que quando nós formos velhinhos e nós não tivermos mais controle do nosso esfíncter e urinarmos na sala, ele falar, não faça mais isso, pai, e a gente continuar fazendo, ele vai bater em nós para a gente entender. Porque a educação pela violência, ela age assim. Ela cria no outro a ideia de que a violência é a resposta quando alguém não age como nós orientamos ou pedimos. Então nós precisamos mudar esse padrão de educação. Que muitas vezes tem que ser firme realmente. Tem que ser aquele não que educa. Não, você não terá mais tal coisa. Você não fará mais tal coisa. Hoje você terá que dormir mais cedo. Firmeza não quer dizer violência. Autoridade não quer dizer necessariamente permissividade. Né? Há casos de pais que vêm falar, a gente reclama, ah, mas ele dorme a manhã inteira, por isso que ele não foi bem na prova. A gente tem que estar lá cutucando para acordar. Ah, professora, eu não consigo tirar o celular dele. Se um pai ou uma mãe não consegue tirar o celular do filho, ele passa a vara madrugada usando o celular, quem vai controlar esse jovem? Então percebam que nós temos que agir de uma forma firme e com autoridade. O problema é que às vezes a gente fez tanta concessão antes que hoje para retomar as rédeas é mais difícil. Talvez precise até de uma orientação, um encaminhamento profissional com alguém que nos ajude a consertar isso que nós estragamos ao longo da vida. Mas nesse processo da educação espiritual ou da autoeducação, da renovação espiritual, para nós, então, conseguirmos fazer isso junto aos nossos tutelados aqui na Terra, sejam os nossos filhos ou outros que a sabedoria divina nos encaminhou, nós precisamos desse trabalho de autoeducação em nós. Também precisamos nós nos autoeducarmos. Não adianta eu falar para o meu filho, filho, você tem que cumprir o horário, tem que respeitar os horários nos lugares, você não pode estar chegando atrasado todo dia na escola. Se eu, todos os dias, acordo atrasado. Eu não posso dizer para o meu filho: filho, você não pode pegar nada da escola se eu, do meu trabalho, roubo alguma coisa e levo para casa. Eu não posso falar para o meu filho respeitar as leis de trânsito se eu não respeitar essas leis de trânsito. Então nós precisamos nos educar para que eles tenham bons modelos. Mas isso é muito básico, Antenor, mas esse é o problema que nós observamos hoje em dia. Muitos pais estão alheios aos seus deveres, aos seus compromissos, às suas responsabilidades, e os seus filhos estão observando isso e estarão reproduzindo esses comportamentos logo mais. Todos nós já pudemos perceber, e quem não percebeu irá perceber isso, os nossos filhos, eles repetem as mesmas ideias que nós cultivamos dentro do lar, e eles têm os mesmos hábitos que nós temos. Às vezes aparece um filho meio diferente, que não reproduz o comportamento, mas de modo geral, o lar é um fator altamente indutivo. E não é só pelo exemplo, não é só pelo que nós falamos e fazemos. Lembra que os nossos pensamentos não são apenas conexões químicas entre neurônios, não são. São forças poderosas que estão imantando todo um ambiente. O que eu penso, o que eu mentalizo, é algo que eu exteriorizo e impregna o meu ambiente do lar. Então, os nossos filhos estarão sujeitos a uma atmosfera psíquica que nós criamos dentro do lar. Por que é tão importante fazer evangelho no lar? Por que é tão importante cultivarmos a oração todos os dias? Por que é tão importante fazermos uma leitura edificante? Porque aquilo é a higiene do lar. Aquilo é a mudança de pensamentos que renovam aquelas vibrações infelizes que nós criamos em função das nossas imperfeições. Então, os nossos filhos são fortemente influenciados por aquilo que nós cultivamos dentro do lar. Por isso que não adianta colocar as crianças para dormir e depois assistir uma obra cinematográfica que não tem valor nem cultural, nem instrutivo nenhum. É mero estímulo para sentidos inferiores. Não adianta os pais acharem que a criança dormindo no quarto e eles estão lá na sala comentando e falando mal da vida alheia, vibrando ódio e rancor pelas outras pessoas, que ali não há alguma influência naquele lar. Sempre haverá alguma influência. Os filhos vivem no clima psíquico dos pais. Disse isso André Luiz numa obra que eu não me recordo exatamente agora. Então, os pais, eles precisam sustentar em si pensamentos positivos, pensamentos vigorosos de desejo do bem, porque isso é uma força poderosa e indutora dentro do lar também. É exemplo e atitude interna também que reflete profundamente na vida dos filhos. E como nós vamos realizar tudo isso, Antenor? O que eu faço para alcançar isso? É o que eu estou tentando também ao longo da vida fazer, gente. É isso. Buscar o aprendizado espiritual, que é o que nós estamos fazendo nessa tarde abençoada aqui. Buscando instrução, esclarecimento, conforto. Participarmos dos grupos de estudo, de cursos da Casa Espírita, são fundamentais, porque esse aprendizado espiritual, ele reflete profundamente na nossa vida. Nós vamos agir e reagir de inúmeras formas na vida, de acordo com as ideias que nós cultivarmos. Então, se nós cultivamos ideias de natureza superior, há uma tendência das nossas ações e reações serem pautadas por essas ideias. Por isso que é importante a gente buscar nos alimentar continuamente de ideias elevadas, porque elas refletem em nossa evolução, certamente. Desenvolver uma nova consciência é você pegar esse conhecimento e ele orientar suas ações. É você reconhecer que, por exemplo, o mundo precisa de pessoas honestas e você agir honestamente. Desenvolver uma nova consciência é isso. É com base que nós, no que nós aprendemos, nós estabelecermos ações. Mesmo sentindo alguma resistência, né? Ah, mas eu poderia ter uma vantagem a mais agora. Não, eu vou abrir mão dessa vantagem porque eu vou fazer o certo, porque eu vou fazer o que é o correto, como eu aprendi. Isso é um ganho para o espírito muito grande. Podemos dizer que nas nossas condições atuais, o ideal não é nós não sentirmos nenhum arrastamento por nenhuma imperfeição. É nós até sentirmos esse arrastamento, mas porque nós sabemos que não está certo, nós não fazemos. Isso nos traz uma vitória muito grande. Isso nos traz uma realização muito positiva como espírito. Reconhecer que somos propensos ao erro. mas porque aprendemos o certo, nós lutamos e conseguimos agir corretamente. Isso já é algo muito na evolução do espírito, já é algo muito importante, é uma conquista muito significativa. Abster-se de comportamentos nocivos. É, realmente, percebemos que algo é inadequado, por exemplo, falar mal dos outros, é pararmos de falar mal simplesmente. Aprendemos que não devemos destacar os defeitos do outro, que não podemos ficar malhando o outro. Nós vamos, então, parar de fazer isso. Ainda que a gente sinta vontade, a gente vai lutar e vai parar. Como que a gente se renova? É o exame rigoroso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui um pouco. Também desejar modificações. Tudo na vida do espírito parte do que ele realmente quer, do que ele realmente deseja. Então nós temos que desejar sermos novas pessoas. E nós poderemos ser. Só que há uma outra etapa desse trabalho. Mas tudo começa na vontade, no querer, no desejo real de nos renovarmos. Oração é fundamental, porque oração é uma comunicação. Você se dirige a Deus, aos espíritos superiores, ou a Jesus, ou a Maria, a quem você tem afinidade. E você cria um circuito mental com esses seres. Eles mandam estímulos através da oração. Eles mandam respostas. É que nós ainda não desenvolvemos a nossa habilidade de captar essas respostas. Mas certamente nós estaremos recebendo elas. E o trabalho. O trabalho no bem é algo fundamental. Por quê? Quando a gente está mobilizado em causas nobres, nós nos ligamos a espíritos de natureza mais elevada. E nós passamos a receber essas influências positivas. Nós temos que nos unir a quem tem bons princípios, princípios de amor, de fraternidade, de solidariedade, de não violência, princípios de ajuda ao próximo, porque nós acabamos entrando em harmonia com o universo, que é regido pelas leis divinas, e elas trabalham sempre para o quê? Para o progresso. Então, quando você se engaja em algo positivo, a sua transformação é mais efetiva. Tem pessoas que falam assim, mas você vai perder uma tarde de sábado indo lá ajudar no bazar do centro espírita? Não, você está fazendo muito mais do que ajudar num bazar. Você está entrando em sintonia com a espiritualidade que está atuando aqui. Quem são os espíritos que circulam por aqui? Seres humanos que já venceram as dificuldades que nós queremos vencer. Observando em nós boa vontade, esforço, empenho, nós nos tornamos naturalmente tutelados deles. Passamos a receber o apoio. Por quê? Percebem em nós a boa vontade. Percebem em nós o desejo de renovação. É tudo natural. Por isso que as pessoas que, de modo geral, tem as exceções, mas de modo geral estão vinculadas a causas universais, positivas, em favor da humanidade, sem uso de violência, sem uso de imposições, observem, há uma tendência dessas pessoas estarem mais harmonizadas. Há uma tendência delas estarem mais equilibradas. Tem muitas questões por trás disso. Tem também situações que às vezes tornam até vulneráveis, mas fica para um outro momento a gente falar disso. Mas o importante é o bem, ele atrai o bem sempre. E reforça em nós a disposição para o bem. Então tudo tende a fluir positivamente. Então quando nós queremos uma renovação, nós temos que buscar esse caminho aqui de transformação. E nós, nesse trabalho educativo junto aos nossos filhos, nós temos que pensar que nós vamos passar por muitos momentos desafiadores e que nós vamos percebê-los, às vezes, refratários às ideias do bem. Não vão estar seguindo os modelos positivos que nós apresentamos, mas ainda assim nós vamos insistir, ainda assim nós vamos continuar. Há uma personagem na história do cristianismo muito marcante, e para nós espíritas ele é muito importante também, que é Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como a maioria chama. Esse espírito, ele trouxe comunicações admiráveis no século XIX, ele que fora também um importante elemento na formação ali do cristianismo no século IV, estabelecendo ali alguns princípios, defendendo algumas ideias que ele depois, até como espírito evoluído, ele abandonou. Mas ele foi uma pessoa que, dessa encarnação que nós conhecemos por esse nome Agostinho, ele foi uma pessoa que cometeu muitos erros. E a mãe dele foi alguém que nunca desistiu dele. Mônica, os católicos chamam ela de Santa Mônica, foi uma mulher admirável, porque ela acreditava que ela não podia desistir do filho. Uma das coisas mais tristes que eu já ouvi de alguém foi dizer assim, um pai uma vez na escola, ele falando, ah, eu já desisti do meu filho, eu não quero mais saber dele, eu não acredito mais nele. Essa foi uma das coisas que mais me chocou de ouvir de alguém, um pai dizer que não acredita no filho mais, que desistiu dele. Uma coisa que choca, porque são as únicas pessoas que não podem desistir dos filhos, são os pais. Que eles receberam um mandato divino, uma concessão de cuidar de duas, três, quatro pessoas como filhos. Eles são representantes de Deus junto àquelas pessoas. E eles abdicarem dessa tarefa é algo muito lamentável, muito triste. Mas Mônica, ou Santa Mônica, foi alguém que não desistiu do filho. Certa vez ela foi conversar com um religioso e ele disse para ela assim, né? É impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. Porque ela não desistia, ela orava todos os dias para que o filho dela tivesse um comportamento mais equilibrado. Ele teve comportamentos envolvendo violência, agressividade, comportamentos envolvendo o álcool, outras drogas não existiam na época, né? Um comportamento sexual também desequilibrado. Ele foi alguém que viveu a juventude intensamente, até que ele ouviu o chamado do Cristo, percebeu que ele tinha outra missão muito mais importante a realizar do que apenas viver como uma pessoa comum, e aí ele faz todo um trabalho de renovação e transformação. Veja que a mãe foi um papel fundamental na formação desse espírito. Ela não desistiu, ela não abriu mão, mesmo com o sofrimento dela, de orar todos os dias por seu filho, de continuar ali firme. E ela foi uma pessoa fundamental na vida dele. Nós temos que ser assim para os nossos filhos. Essas pessoas que não vamos desistir deles nunca. Mesmo que eles estejam completamente perdidos, nós estaremos junto deles, amando, apoiando. E é isso que inúmeras pessoas hoje precisam. Não tem mais os seus pais para fazer isso, nós precisamos estar junto desses que precisam de ajuda. Quantos jovens precisam de alguém que acredite neles? Sejam os seus professores, os seus outros familiares, jovens que continuem orando por eles, apoiando eles, ajudando eles a encontrarem um caminho, dando quantas oportunidades eles precisarem de renovação. É assim que nós temos que passar a ver hoje toda essa juventude perturbada e transviada, como muitos dizem dos nossos dias. Continuar acreditando e dando oportunidade para eles. É assim que a gente vai estar trabalhando pelo progresso da humanidade. É assim que a gente vai estar apoiando espíritos na sua caminhada, na sua elevação. E não com censuras, com recriminações, com críticas severas, com julgamentos pesados, com acusações. A maior forma de a gente reforçar numa pessoa um comportamento errado é apenas acusá-la. Ao contrário, estender a mão e ajudar alguém, reconhecendo que ele está errado, mas apoiar, é a receita de você tocar um coração, de você sensibilizar alguém e você torná-lo predisposto em algum momento a se modificar. Santo Agostinho, ele é muito importante para nós espíritas, porque ele trouxe lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, todo um roteiro do que fazer para a gente poder produzir mudanças em nós. Essas são aquelas clássicas recomendações que a gente só lembra do comecinho delas, lembra? Que a cada dia, ao nos deitarmos, a gente relembre do nosso dia. E aí faz o que com essas memórias? É o que ele traz lá na resposta 919. Ele fala assim, olha, que nós temos que nos inquirir pedindo ajuda de Deus e do Espírito Protetor. Então a gente tem que pedir, naquele momento que a gente lembra que a gente foi muito agressivo no trânsito, pedir, meu Deus, eu não quero mais agir assim. Eu quero ser diferente, eu quero ser mais pacífico no trânsito. Lembra o que Jesus falou? Tudo que pedirdes em oração, crendo, Deus vos dará? As pessoas estão pedindo carro, casa, mas não era disso que Jesus estava falando. Ele estava falando disso aqui. Porque Deus pode até dar o carro e a casa e a gente nem precisa pedir. Vai vir na hora certa. Mas essas coisas da alma, do espírito, é o que ele espera que a gente peça primeiro. Porque isso é mais importante do que o carro e a casa. É mais importante a gente respeitar a vida humana, não ferindo-a, do que a gente ter um carro. Percebem isso? Então, nós temos que pedir aqueles valores eternos do Espírito, aquelas coisas que vamos acompanhar até outra vida, porque isso sim é importante. As outras coisas, elas são consequências que vêm da vida que nós vamos vivendo. Outra recomendação que ele deu, nós nos colocarmos na situação dos outros a partir daqueles atos que nós praticamos. Como nós nos sentiríamos? Isso é um trabalho de reconhecimento, né? O que eu estou fazendo, achando que eu estou agindo tão certo? Se fosse alguém fazendo para mim, eu iria querer daquele jeito? Ou eu esperaria mais do outro, mais paciência, por exemplo, se eu sou muito exigente? É nos colocarmos diariamente na posição das pessoas que sentem as nossas ações, que ouvem as nossas palavras ríspidas, que ouvem as nossas broncas, que ouvem as nossas exigências. Como nos sentiríamos se fôssemos eles? Outra recomendação. Aquilo que nós fazemos diariamente, podemos assumir perante as outras pessoas assim, sem nenhum problema? Ou temos vergonha ou medo? Essa vergonha e medo muitas vezes pode nascer da nossa consciência que nos diz: você está errado, pare de agir assim. Outra recomendação que ele dá: os nossos adversários, sendo pessoas íntegras, eles nos aprovariam ou reprovariam nas nossas atitudes? Ter o respeito de alguém que não gosta da gente é um indicador de que nós somos boas pessoas. Porque se até uma pessoa que não gosta da gente é capaz de respeitar a nossa integridade, então é indicativo que nós estamos indo bem na vida. Outra recomendação que ele traz lá, olha: formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Então a gente, quando vai fazer essa autoanálise, talvez não dá para fazer todo dia, porque a gente está muito cansado, não é? Mas pelo menos uma vez por semana a gente parar e pensar realmente, claramente, naquilo que nós estamos fazendo de nossas vidas. Esse é o começo de toda mudança, toda transformação, e a gente realmente descobrir quem nós somos. E ele conclui assim, ó: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Nós só vamos realmente produzir mudanças em nós, nesse mundo, se nós nos conhecermos e trabalharmos pela nossa renovação interior. E assim nós vamos ver esse mundo maravilhoso se renovando. Então são essas as nossas ideias para reflexão nessa tarde. Espero que todos possam ter absorvido o que de positivo foi falado. E que todos possam ter muita força, muita disposição de vencermos as nossas batalhas, os nossos desafios da vida. Porque todos nós somos espíritos com grandes chances de vitória. Todos nós somos espíritos que reencarnamos para realizar muito por nós e pelo mundo. Mas esse mundo não é algo, esse muito não é algo incomum, fora do comum. É no dia a dia, é nas nossas relações, é dentro do lar, é nessas tarefas que nós já estamos fazendo, mas fazendo com mais amor, com mais calma, com mais paciência, com mais carinho, e nós vamos percebendo que tudo vai se somando ao esforço de outros, e nós veremos esse tal mundo de regeneração chegando mais rápido. Talvez não no planeta inteiro, mas nesse pedacinho que nós estamos vivendo, certamente ele já vai começar a se implantar. Porque a Terra só será nova se a humanidade se renovar. Mas nós já podemos começar isso hoje, onde nós estamos vivendo. Tá bom? Fiquem com Deus, que todos possam ter um final de sábado maravilhoso e uma nova semana que se inicia amanhã, cheia de bênçãos, de luz e de paz. Muito obrigado.